pedreiro. O som é meu limite, aqui me mantém afogado. Nunca bem elaborado, mas encarregado e pesado. Minha missão, não faço som por obrigação. Uma ideia em ambulância que gera composição. Rasgo no corte, indolo os dote, nem vício dos malote. Não me importe, nobre no pote de ouro, eles não bote no foque. Um passo errado te farão afogar. Um passo para trás, não te verão nunca mais. Clima da neblina, terra da águia, não enxergo nada. Até o inspetor, Jornal Cachar, suas pegadas. Baque, giro, flex, dólar, suborno, não troca, roda, corrida. Vida maluca, tuxa no loto da coca. Composto focado, né? Solta os atores, a miséria nos força. Entre eterna nos valores. Sela etiqueta, palavra que rasga a carne da alma no very true. É minha bombeta, entende por cabeca soa. Aqueles que caçoaram se enquadram, que não é cabela boa. Concreto debate em graves enfatiz. E o que vale a época que o rato vale, ser humano late. Rejunte a caneta, revulga gime lírico. Íngreme livro, livro, rígido, escrito oferecido. Ritmo ao ensino ofício, você quer dar o título. Nós queremos a mente, eles querem a alma como objetivo. Sanar é fonte, TV, rabisco, muravonte. No monte, levito com os monge, mas nunca perco o bonde. Louco de som, a caneta me traz a pintura. Sem saber, faço do mundo uma caricatura. Mão suja, veste luva, descalço, mormaço, suga. O que vê, não enxergo, cego, no corre das trufas. Refugo da mentira, fuga, dinheiro, triplica a gula. Desertor da mensagem, destrói a lendária cultura. Tendo dinheiro pra comprar, futilidade pra gastar. E de carro andar, não deixarei para trás. Mesmo sem você me ouvir, tiver perdido, não segui meu caminho, não esquecerei de você. Tendo dinheiro pra comprar, futilidade pra gastar. E de carro andar, não deixarei para trás. Mesmo sem você me ouvir, tiver perdido, não segui meu caminho, não esquecerei de você. Pagão afago, resposta porque digo pra status. Periférica, visão, deporto, importado. Joias, ouros, carro, bailes, fácil te atrai. Facilmente se ajusta na calça ao Calvin Klein. Prego da postura é sólido, a palavra do ser é doce. E te dissolve sem você perceber. Venera rosa, mas degusta o espinho. A falsa ideia vem regando o jardim dos ímpios. Fazem de tudo pela fama, inverte postura e renda. Teste do sofá, chave, buceta e maçaneta. Polêmico, rotulo suas palavras e o seu pensamento por ser mais higiênico. Censura é livre, liberdade de expressão. Temática, tática, transparência. Aqui é um copo sem nada. Comércio estragado, Brasil é um projeto piorado. Por isso eu contigo e caras domino o mercado. O esquema é sujo, monopolizo o que existe, malandro. Fabrica corpo e asa pra burrice. Lunos famintos aprendem a sobreviver. Querem fazer, função, ensino, desaparecer. Trete você, cenário governamental te rende. Mesmo jeito que o funk prende o adolescente. Pai se altera com filhas da puberdade. Educação inadimplente glorifica os bailes. O Greek Red, o invisível se insere. O que não acrescenta nada hoje é o que entrete. Maçônicos ao cheque, e venda se converte. Detalhes sem soma fazia um contador herege. Babilônia sem migalha, desordeiro das fanfarras. Menino de Alvada, ciclone enquanto a banda passa. O mundo vai fechar, nos entulhos vão trombar. Se falar o que penso, não sou, nunca vai tocar. Pra quem se camuflar na rua, o coro canta longe. Na terra de mocinhos, querem ser o James Bond. Na rua da verdade, a mentira anda de Chrysler. Só de blaze, a ganância e coca tipo fly. High tech pine, meu lápis como bússola. Sem sumário, foda-se os comentários. E o teólogo de luneta, primeiro a criticar. Fiz motinho, mas não como, eu quero ver quem vai peidar. Dando dinheiro pra comprar, futilidade pra gastar. E de carro andar, não deixarei para trás. Mesmo sem você me ouvir, tiver perdido, não segui meu caminho, não esquecerei de você. Tendo dinheiro pra comprar, futilidade pra gastar. E de carro andar, não deixarei para trás. Mesmo sem você me ouvir, tiver perdido, não segui meu caminho, não esquecerei de você. Nova época.